Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Sempre com vocês aqui às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, com áudio aqui da Rádio Esotérica FM e também com imagens da Ustream. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também você está nos ouvindo ou está também nos vendo aí nas gravações disponíveis sempre no site da loja esotérica virtual, Alevir. Nós estamos levando para vocês, ouvintes, os temas do livro O Sistema Solar. Uma temática realmente muito interessante desse material, ouvintes, que traz compilações dos escritos de Annie Besant, a segunda grande presidenta internacional da Sociedade Teosófica, também escritos de Charles Leadbeater, um outro grande teósofo, grande maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, e também outras ideias da espiritualidade, temas trazidos por Helena Blavatsky. Muitas ideias, ouvintes, foram compiladas nesse livro O Sistema Solar, que nós estamos trazendo para vocês nos últimos programas, e temos ainda muitos assuntos interessantes para tratarmos com vocês a esse respeito. Então nós estamos chegando no dia de hoje ao 15º capítulo do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, denominado esse capítulo 15º, Tempos e Datas, aonde vão ser tratados aqui temas relacionados com a medida do tempo, caros ouvintes, que se tem no esoterismo, no ocultismo. É uma questão das mais difíceis nós abordarmos esta parte do esoterismo, ouvintes, porque obviamente o tempo ele é muito relativo, relativo inclusive à própria consciência daqueles que medem o tempo. Então todos nós temos essa grande dificuldade, ouvintes, de como abordar convenientemente estas medidas que nós tentamos fazer. E hoje, ouvintes, a ciência nos traz a grandiosidade do universo, nos fala do grande processo de início do universo, o grande Big Bang, que teria acontecido há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Mas quando nós falamos anos, ouvintes, que é essa medida desta circunvolução do planeta Terra ao redor do Sol, obviamente que essa medida humana ela é muito inadequada para tentar mesurar, ouvintes, o tempo que se passou desde que esse universo material onde nós estamos ele teria tido o seu início, porque obviamente que é uma medida de tempo local, e assim como os astrônomos tiveram que adotar uma medida de espaço diferente, pois obviamente que os metros, os quilômetros e medidas de espaço que nós tínhamos eram totalmente inadequadas para descrever, ouvintes, a magnitude do universo que começou a surgir diante dos telescópios dos primeiros cientistas e astrônomos que começaram a observar o universo. E só no século passado, ouvintes, que foram realmente identificadas as chamadas galáxias, né? Porque os antigos chamavam a grande faixa de estrelas no nosso céu, de o rio de leite, que é exatamente a Via Láctea, né? O caminho, o rio de leite. E galáxia, caros ouvintes, quer dizer floco de leite. Então vocês podem imaginar que os antigos realmente não sabiam do que se tratava aquela imagem, aquele brilho intenso que nas cidades onde não há tanta luminosidade, como nesta grande cidade de São Paulo, da onde nós estamos transmitindo, no interior nós podemos ver perfeitamente a galáxia brilhando sobre as nossas cabeças. A nossa galáxia, a Via Láctea, que tem cerca de 100 mil anos-luz, caros ouvintes. E um ano-luz são cerca de 10 trilhões de quilômetros que a luz percorre, ouvintes, durante esse espaço de tempo que nós chamamos ano, o ano da Terra na sua revolução ao redor do Sol. Então, se nós imaginarmos que exclusivamente na nossa galáxia, ouvintes, se leva 100 mil anos para ir de uma ponta a outra da galáxia, e que nós, ouvintes, estamos a cerca de 30 mil anos-luz do centro da nossa Via Láctea, vocês podem ter ideia dos abismos, dos espaços enormes que nos separam das outras estrelas e dos espaços ainda maiores que separam as galáxias umas das outras. Então, ouvintes, o espaço e o tempo que hoje estão unidos nos conceitos da física nos fazem realmente divisar um universo tão gigantesco, um universo com processos tão violentos, com processos tão energéticos, que realmente, ao olhar a toda esta magnitude, ouvintes, a nossa vida na Terra ganha realmente uma outra proporção. Nós somos obrigados a reconhecer, ouvintes, a nossa insignificância. Como, ouvintes, galáxias tão imensas, galáxias que têm, ouvintes, bilhões e bilhões de estrelas. Se estima que apenas na nossa galáxia existam cerca de 200 bilhões de estrelas. E sabe-se lá em quantos sistemas solares existem vida inteligente como existe aqui na Terra. Então, a questão do tempo, ouvintes, que na Terra nós medimos não só pelos nossos imperfeitos calendários, mas também estudando a própria geologia da Terra, ouvintes, nos faz perceber que é muito difícil criar um sistema de datação, um sistema de tempo, ouvintes, que fosse realmente efetivo. Então, o livro aqui, O Sistema Solar, nos diz: dispomos de pouquíssima informação sobre os tempos ocupados pelas cadeias, pelas rondas, os períodos globais, ou mesmo até pelas raças. Daí ser atualmente escassamente praticável a simples tentativa de calcular as medidas exatas dessas enormes extensões de tempo. Os livros exotéricos hindus apresentam números definidos, mas Helena Petrovna Blavatsky afirma ser impossível confiar plenamente neles, porque se acham implícitas outras considerações esotéricas que os autores não levam em conta. Embora não haja uma informação direta sobre o assunto, ainda há razões para suspeitar que o tempo das rondas não é uma quantidade invariável, pois algumas são mais curtas do que outras. Calculou-se que as que estão à nossa frente não devam ser tão longas quanto aquelas pelas quais nós já passamos. Mas aqui tampouco temos informações seguras e parece inútil, diante da falsidade dos dados à nossa disposição, tentar realmente especular. Nota-se, todavia, nesse sentido, como possível subsídio ao cálculo dos tempos gastos nas porções anteriores e posteriores da evolução, que, segundo investigações já feitas, as primeiras mudanças radicais na constituição do homem se estenderam por vastos períodos de tempo, ao passo que as últimas, ligadas ao desenvolvimento das civilizações, transcorreram muito mais depressa. Onde o desenvolvimento de civilizações levou milhares de anos, as primeiras mudanças, aliás, as mais radicais, levaram milhões de anos. Por ora, pouco mais podemos fazer além de enumerar os parcos pronunciamentos de várias autoridades, e é precisamente o que nós faremos adiante. Então, ouvintes, realmente essa questão de tempo, nesta medida do tempo do universo, do tempo que demoram as cadeias e as rondas, e mesmo, ouvintes, o tempo que a ciência nos afirma que demora a passagem do tempo dentro dos sistemas galácticos, dos sistemas planetários, realmente é todo um processo muito relativo. Na verdade, o universo, ouvintes, ele vive um eterno agora. Um eterno agora que encompassa, que engloba tempos tão gigantescos como a colisão que nós estamos vendo aí das galáxias, que antigamente nem sequer se sabia que existiam galáxias, ouvintes, se falavam de nebulosas. E depois que se descobriram o que seriam as nebulosas, que elas seriam ajuntamentos gigantescos de estrelas, e isto na década de 20 e 30 do século passado, ouvintes, então se percebeu, através do estudo da luz que é emitida por essas galáxias, que elas estão todas se afastando umas das outras, que todos os objetos celestes fora da nossa galáxia, ouvintes, elas estão se afastando de nós com uma velocidade cada vez mais alta. E então, ouvintes, aquela ilusão de que o universo era estático, de que o universo, ouvintes, era simplesmente o centro do universo, seria a nossa Terra, de que as estrelas estariam à nossa disposição girando sobre as nossas cabeças, não só caiu por terra, ouvintes, como nós realmente conhecemos a verdadeira posição da Terra, do nosso Sol, da nossa galáxia no universo. Nós somos realmente muito, muito insignificantes perante todo esse processo, ouvintes. A dimensão humana, a dimensão do nosso sistema solar e até mesmo da nossa galáxia, ouvintes, se estima que existam pelo menos 100 bilhões de galáxias, e cada uma delas possui bilhões de estrelas. Então, isso nos faz compreender, ouvintes, que existem mais estrelas no universo do que existem grãos de areia espalhados pelas praias do planeta Terra. Então, os dados que nós vamos passar para vocês, ouvintes, são dados realmente que apenas nos fazem meditar sobre a quão insignificante, inclusive, é a vida humana. Porque nos 60, 70, 80 anos que nós vivemos, na verdade, isso é muito menos do que um segundo na história, não só do nosso planeta, mas na história do nosso sistema solar e muito menos da nossa galáxia. Apenas, ouvintes, para dar uma volta, pois o nosso planeta está viajando no espaço, fazendo cerca de 14 movimentos no espaço. Um desses movimentos é o giro, ouvintes, ao redor do centro da galáxia. Para fazer esta rotação, né, em volta do centro da galáxia, uma única vez, levam-se 250 milhões de anos terrestres. É realmente uma coisa assombrosa. Mesmo nós estando nos deslocando a mais de 200 km por segundo nessa rotação, juntamente com todas as estrelas dessa galáxia que estão girando. A nossa galáxia tem 4 grandes braços dentro da espiral da Via Láctea, e todas elas estão girando, ouvintes. E isso, ouvintes, nos faz realmente ficar admirados. É admirável sentir, ouvintes, esta magnitude realmente quase que infinita dos processos do universo. Então aqui o livro O Sistema Solar nos diz: de acordo com os registros ocultistas, a vida do sistema solar é orça, ou seja, no seu todo, até esse momento, teria 1.955.884.703 anos. Realmente é uma cifra bastante exata, né? Teremos que colocar aqui mais 70 anos desde a época que esse livro foi editado. Então, estaria, segundo obras esotéricas, o nosso sistema solar teria cerca de 2 bilhões de anos solares. E disse que já se passaram 300 milhões de anos nesta atual quarta ronda, que seria o quarto giro, né, da vida nos 7 globos dessa nossa cadeia terrestre. Outra data, outra efeméride aqui interessante. E os senhores de Vênus, que vieram da cadeia venusiana auxiliar o nosso planeta, chegaram à Terra há cerca de 16,5 milhões de anos atrás. Época similar, caros ouvintes, à época em que houve a separação dos sexos dentro do gênero humano. Mas esse longo processo da separação dos sexos estendeu-se por mais de 1 milhão de anos e ocorreu em momentos diferentes em diversas partes do mundo. Outra data interessante, há cerca de 1 milhão de anos, é o período que se imagina que durará a nossa atual quinta raça raiz, a raça ariana. 850 mil anos transcorreram após a submersão da última grande ilha, parte do continente da Atlântida, a chamada Ilha de Ruta, que era a grande porção do continente Atlântico. Então, 850 mil anos foi essa última catástrofe. Aí sobraram, né, duas ilhas menores do continente Atlântico. Então, a ilha menor chamada Daitia foi destruída há 270 mil anos atrás, aproximadamente. Depois, a outra porção do continente Atlântico, que afundou a catástrofe anterior ao afundamento da último resquício da Atlântida, que foi Poseidones, aconteceu há 75 mil anos antes de Cristo. E finalmente o desaparecimento total da Atlântida se deu há 9.564 anos antes de Cristo. E é exatamente esta última catástrofe do continente Atlântico que dá origem a todas as mitologias com relação ao dilúvio, né? O dilúvio bíblico, o dilúvio que é descrito também pelos sumérios, por outras civilizações, ouvintes, e nós ficamos realmente maravilhados como a nossa humanidade, ouvintes, já estava aqui há tanto tempo atrás. E ficamos realmente admirados, ouvintes, como nós temos essa capacidade de nos esquecer de tudo isso que já aconteceu, de grandes civilizações, de grandes acontecimentos e desenvolvimentos que já se passaram e que hoje, ouvintes, foram totalmente apagados da memória coletiva da humanidade. E como nós, ouvintes, seres humanos, estamos há tanto tempo nesse planeta, já estamos na quarta ronda e meia, e como realmente a vida vai evoluindo muito lentamente. Não há, caros ouvintes, realmente moleza, não há realmente aceleração que não leve milhares de anos, que não leve milhões de anos para ser cumprido. Então nós devemos realmente observar isso, porque não é possível fazer alterações de monta dentro da evolução se não se passarem realmente alguns milhares de anos. E nós estamos baseados nessas declarações na grande tradição dos mestres do Oriente, pois do Oriente é que vem a luz, ouvintes, não só a luz física, mas também a luz espiritual, porque há milhares de anos os mestres da Grande Fraternidade Branca mantêm essas tradições, e nós vamos ver no nosso segundo bloco do programa de hoje também outras datações relativas aqui à nossa cadeia planetária, ao nosso sistema de mundos e há quanto tempo já se passou nesse processo, e também as declarações dos hindus, principalmente com relação à própria idade do nosso planeta e a possível idade que tem o universo, quanto tempo demorará o universo para desenvolver no seu processo. E ao estudar essa temática, ouvintes, que parece tão distante, parece tão alheia à nossa consciência, na verdade nós estamos estudando, ouvintes, aquilo que nós fomos, para compreendermos quem nós somos e para onde nós estamos indo, pois nós somos filhos do cosmos, filhos do universo. Este ferro que dá a cor vermelha circula nos nossos sangues, nosso sangue, ouvintes, que nos faz realmente ser humanos enquanto corpos físicos, ele foi sintetizado em alguma estrela que nasceu, viveu, ouvintes, se desenvolveu, transformou o hidrogênio, o hélio em elementos mais pesados como o ferro, e finalmente um dia essa estrela se extinguiu, ou numa grande explosão como uma supernova, ou se transformou numa anã vermelha, mas finalmente espalhou essa matéria pelo espaço e o nosso logo solar juntou essa matéria de novo, ouvintes, num grande círculo de fogo que se transformou o Sol, e nos planetas, ouvintes, estava esse ferro que foi forjado dentro de uma estrela e que hoje circula dentro de nós. Então, ao estudarmos, ouvintes, ao olharmos para o universo, nós não estamos tentando fugir da realidade, mas sim descobrir realmente a essência de quem nós somos. Então vamos fazer o nosso tradicional intervalo, ouvintes. Esperamos vocês daqui a pouquinho, ficando sempre aí o convite para que vocês venham se associar, se juntar no trabalho da Levir, criando condições materiais para que esta atividade, esta iniciativa e outras que estão na internet a serviço da nossa audiência, daqueles que buscam informações espirituais na internet, que esse trabalho possa continuar. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com o patrocínio dos nossos associados da loja Esotérica Virtual, que estão sempre nos apoiando para que nós possamos estar aqui a serviço de vocês com os temas da espiritualidade e muito especificamente aqui com os temas do livro O Sistema Solar, que nós estamos trazendo para vocês nesta atual fase aqui dos nossos trabalhos. E você, caro ouvinte que está nos acompanhando, também pode tentar encontrar aí esse livro, que é O Sistema Solar, através do site estantevirtual.com.br. Nós recomendamos aos nossos ouvintes que porventura estejam tentando obter aí o livro do Major Arthur Powell, procurem lá no site www.estantevirtual.com.br. Provavelmente vocês vão encontrar aí muitos sebos aí pelo Brasil afora que tenham aqui o livro O Sistema Solar, um livro que é muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante. Outros acham o livro realmente horrível. Tem até um amigo nosso aí que deve estar assistindo. Ele acha o livro horrível, mas ele não perde um programa nosso aqui. Depois ele fica mandando e-mails aqui para nós para discutirmos aqui esse livro, ouvintes. E é muito interessante que ele foi publicado e as pesquisas de Leadbeater e Anne Besant falavam justamente de outros planetas, né, que foram descobertos décadas depois que eles publicaram as suas pesquisas. É o caso do planeta Plutão, que aí ainda se discute hoje em dia se Plutão é ou não é um planeta, mas além de Plutão, ouvintes, existe lá o famoso planeta X aí, que é os astrônomos estão tentando realmente descobrir se há mais planetas além do nosso sistema solar conhecido atualmente. Mas vamos continuar esse tema aqui, ouvintes, falando aqui alguma coisa aqui sobre a nossa cadeia terrestre, usando aqui o famoso PowerPoint aqui do nosso querido KVK Nehru, lá da Índia. Então nós temos aqui um PowerPoint que nos dá uma visão muito privilegiada. Ouvintes, aqueles que estão nos assistindo aí pela Ustream vão ter a oportunidade de ver aqui uma descrição aqui gráfica de como, caros ouvintes, se dispõem os globos da nossa atual cadeia planetária. É realmente muito interessante como a cadeia terrestre ela é composta, né? Ela tem nós temos aqui descritos os planos de manifestação, o plano físico abaixo, acima o astral, Depois temos o mental com a sua divisão em inferior e superior. Temos o plano búdico, que é o plano intuicional. E o plano átmico aí também, dividido em inferior e superior. Então, a cadeia terrestre, ouvintes, ela tem exatamente esses 7 globos que nós estamos mostrando para vocês. E nós temos falado, e é a teoria que nós defendemos, que vem justamente das pesquisas de Leadbeater e de Annie Besant, que esses 3 globos, esses 3 planetas da cadeia terrestre, que estão no nível físico, o globo D, evidentemente, que é a Terra. Mas o que nós sustentamos é que o globo C e o globo E, que estão também no plano físico, na verdade se tratam o globo C seria o planeta Marte e o globo E é o planeta Mercúrio. Então, ouvintes, quando esse capítulo do livro tenta falar de datas, tenta falar de tempo, né, realmente é muito relativo todo esse processo. A única coisa que nós podemos graficamente representar, sem ter realmente uma medida de tempo, são as chamadas rondas, né? A ronda é a circulação da vida nesses 7 globos, né? Então, sucessivamente, a vida se manifesta primeiro no globo A, depois ela passa ao globo B e vai sucessivamente no globo C, no globo D, depois ao globo E, ao globo F e finalmente ao globo G. Essa seria então a primeira ronda da cadeia terrestre. E a evolução completa da nossa cadeia terrestre, ouvintes, onde nós que atingimos o nível de seres humanos, deveremos, o grande objetivo dessa nossa ronda, ouvintes, é atingirmos o grau de mestre, a 5ª iniciação na Grande Fraternidade Branca, o grau de iluminados. Nós temos que levar a nossa consciência desde o físico até o plano átmico. Nós temos que realizar o Nirvana, ouvintes. É por isso que estiveram aqui na Terra o Buda, é por isso que estiveram o Cristo, tantos iogues, tantos sábios, ouvintes, que estiveram pregando a sua sabedoria no mundo, estiveram aqui porque existe um objetivo. A vida vai circular nesses 7 planetas 7 vezes. E nós a vida já circulou nesse sistema 4 vezes e meia. Então já foi a primeira ronda, já foi a segunda, a terceira e a quarta, e já foi dada meia volta nessa quarta ronda. Então o desenvolvimento da cadeia terrestre ainda tem 3 rondas e meia. Nós já passamos da metade da evolução da cadeia terrestre. Então a nós, ouvintes, seres humanos, cumpre realmente algo muito elevado. Nós temos realmente que buscar a nossa evolução, ouvintes, porque esse processo nós estamos fazendo de uma forma onde nós temos a maior resistência de todas, ouvintes, porque em nenhum outro momento haverão, né, tantas dificuldades quanto a nossa humanidade, que parece que foi premiada, ouvintes. Nós recebemos esse presente de grego aí do universo, porque, por exemplo, na próxima cadeia, que nós não sabemos nem qual é o nome que vai ter, só vai haver um único planeta físico. Vão haver 6 planetas invisíveis, planetas hiperfísicos. Na nossa atual cadeia só existem 4 planetas invisíveis, que são planetas hiperfísicos. Então, como nós temos 3 planetas físicos e temos que passar por eles para evoluir, nós vivemos fisicamente não só na Terra, como vivemos fisicamente em Marte e vivemos fisicamente em Mercúrio. E o processo, ouvintes, ele é ainda maior. Se nós lançarmos uma visão, né, sobre como que a vida se processa dentro de um único globo, né, quando a vida, por exemplo, dentro dessa quarta ronda, ela chega uma vez mais aqui no planeta Terra, então se processa o processo das raças, caros ouvintes, das grandes civilizações, né? Então, e cada raça se divide em 7 sub-raças. Então, esse grande processo de desenvolvimento obedece o esquema setenário. Então, a cada ciclo de 7 sub-raças se forma uma raça raiz. 7 raças raízes formam, então, a vida de um planeta dentro da humanidade. E 7 períodos globais, ou seja, a volta da vida nos 7 planetas, forma uma ronda. 7 rondas, então, formam o todo de uma cadeia planetária. Para nós, atualmente, faltam 3 rondas e meia para terminarmos a cadeia planetária chamada terrestre. Mas, para ir até o final do processo, 7 cadeias planetárias constituem, então, um esquema planetário. E o nosso sistema solar, como um todo, tem 10 esquemas planetários que conformam, então, todo o conjunto do nosso sistema solar. Então, para vocês entenderem o que são as 7 cadeias planetárias, nós temos aqui nesse nosso PowerPoint aqui, que nós traduzimos diretamente do inglês do nosso querido KVK Nehru. Nós vamos ter aqui a oportunidade de acompanhar, né? Nós temos aqui projetado os planos, né? Os planos de existência, que estão aqui denominados como FI, o físico, o AS é o astral, e acima temos o mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Então, o primeiro dos esquemas, ouvintes, que não teve nem planeta físico, já foi há muitos e muitos milhões de anos atrás. Foi a primeira cadeia planetária. Cadeia planetária onde nós, seres humanos, ouvintes, tivemos as experiências, as nossas chispas divinas ocuparam formas realmente bastante primitivas, né? Porque se hoje, na quarta cadeia, nós somos humanos, significa que na cadeia anterior, que foi a terceira cadeia, chamada a cadeia lunar, nós ocupamos as formas animais. Então, na segunda cadeia, nós ocupamos as formas vegetais, mesmo que não houvesse, ouvintes, a planeta físico, ou seja, nós fomos vegetais apenas no nível energético, porque o planeta mais denso da segunda cadeia foi apenas um planeta astral. E nós fomos minerais, ouvintes, anteriormente na primeira cadeia planetária. E isso nos faz compreender, ouvintes, que as nossas chispas divinas, elas são mais antigas até do que a formação desse próprio sistema solar, porque nem todos os seres que estão evoluindo nesse sistema solar foram emanados durante esse atual período em que o nosso Logos Solar formou fisicamente esse sistema. Muitos seres foram trazidos da outra encarnação do nosso Logos Solar. E nós, provavelmente, ouvintes, viemos exatamente desse sistema solar anterior, porque nós já estávamos na primeira cadeia do sistema terrestre, nós já estávamos no nível mineral. Então, nós sabemos que antes do mineral existem os sete tipos de energia, passam os sete, as chispas divinas que se investem das sete energias planetárias, elas precisam, antes de atingir o mineral, precisam ter as experiências como essência monádica e como essência elemental. Então, ouvintes, com certeza, as nossas chispas divinas estão evoluindo muito antes do que o nosso sistema solar, que se estima, a ciência estima que tem 4 bilhões de anos. Nós estamos na estrada, ouvintes, há mais tempo do que esses 4 bilhões de anos. Então, a terceira cadeia, que foi a cadeia lunar, nós estamos sempre falando nelas, e finalmente a quarta cadeia é a cadeia terrestre, a cadeia, ouvintes, de mundos, onde nós estamos vivenciando aqui os nossos corpos físicos, a nossa humanidade. Estamos aí na batalha, procurando evoluir, procurando ganhar os picos da evolução, do progresso, do melhoramento. Então, ou para nossa sorte ou para nosso azar, e como eu não acredito nem em sorte nem em azar, ouvintes, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Então, a cadeia terrestre é essa, ouvintes, é a cadeia, o conjunto de mundos mais denso que existe para a nossa evolução, porque tem 3 planetas físicos. Então, o grande objetivo, ouvintes, dessa cadeia é que as 60 bilhões de chispas divinas que estão no nível humano, que elas atinjam o grau de mestre. E nós já tivemos a oportunidade de passar aqui por um capítulo que fala exatamente sobre isso. A expectativa, ouvintes, é que das 60 bilhões de chispas divinas, um quinto delas vão atingir esse objetivo plenamente. Ou seja, quando terminar a sétima ronda da cadeia terrestre, haverão sobre esse planeta devidamente encarnados 12 bilhões de seres humanos que terão terminado a evolução humana e terão recém ingressado no reino super-humano. Serão seres iluminados, serão seres totalmente aperfeiçoados, sem karma pessoal, prontos, ouvintes, para seguirem os sete caminhos que se abrem diante de todo iluminado. Caminhos que levam para fora do nosso sistema solar, caminhos que levam ao reino angélico ou arcangélico, caminhos de permanecer na humanidade, trabalhando com a fraternidade branca, e existe inclusive aquele caminho que é o mais egoísta de todos, que é o de entrar no nirvana e ficar gozando a beatitude até que todo o desenvolvimento das sete cadeias planetárias tenha o seu final. É um caminho que nós achamos muito egoísta, mas é uma possibilidade, e aqueles que entram nesse caminho, que sejam, obviamente, muito bem quistos também, que não tenhamos nenhuma rusga, que nós não reclamemos deles, ouvintes, porque é um direito daquele que se ilumina permanecer no Nirvana, se assim ele quiser. Já diferentemente os nossos mestres de sabedoria, aqueles que nós conhecemos, eles preferem estar realmente na ativa, preferem estar aqui auxiliando os seres humanos na sua evolução. Mas lá na frente, ouvintes, vai se formar a quinta cadeia de mundos. Então, dos 60 bilhões de chispas, ouvintes, um quinto vão atingir o sucesso. E nós já falamos também, quando nós falamos aqui dos dias de juízo, dois terços da humanidade já na próxima ronda ficarão para segunda época, ouvintes serão repetentes, não poderão mais já na próxima ronda seguir o progresso final da cadeia terrestre e serão então colocados em suspensão no Nirvana intercatenário para nascerem nos primeiros momentos, nas primeiras rondas da quinta cadeia planetária, nascendo lá na frente de novo como seres humanos. Esse é o grande evento, ouvintes, que nós devemos estar realmente muito atentos, porque mesmo aqueles, ouvintes, né, vão se separar no grande dia de juízo da humanidade, dois quintos da humanidade vão ficar suspensos para continuar a sua evolução apenas na próxima cadeia planetária. Dos três quintos que restam, um quinto vai atingir plenamente o sucesso. E os outros dois quintos terão chegado muito perto desse sucesso e vão, obviamente, ter que renascer na quinta cadeia de mundos, como seres humanos, bem mais adiante na sua evolução, lá pela quarta ou quinta ronda. E obviamente que, como serão muitos milhões, bilhões de iniciados, de seres muito especiais, terão um progresso muito rápido lá na frente. E obviamente terão uma dificuldade a mais, porque na quinta cadeia o objetivo já não será mais a quinta iniciação como é hoje, mas será a sexta grande iniciação que pouquíssimos mestres atualmente atingiram. E muito lá na frente, ouvintes, haverão ainda a sexta e a sétima cadeias de mundos. Então, aí, só aí, ouvintes, estará terminado o esquema planetário, o esquema terrestre de mundos. E aí, só aí é que aqueles que tiverem entrado no Nirvana vão sair para seguir outros caminhos do universo. E nós vamos passar aqui, caros ouvintes, a uma discussão dos períodos que o esoterismo nos coloca, né? É uma cronologia esotérica, uma cronologia oculta, né, que nos fala justamente de tempos como os hindus assim os colocam, né? Isso é mencionado também na doutrina secreta, né, como as grandes épocas da evolução aqui no nosso planeta Terra. Os hindus falam do Krita Yuga, Yuga quer dizer época, né, que teria o Krita Yuga 1.728.000 anos. O Treta Yuga, 1.296.000 anos. Já o Devapara Yuga, 864.000 anos. E o Kali Yuga, caros ouvintes, que é aquele onde nós estamos. Kali Yuga, que significa a era de ferro, a era da dureza, a era do sofrimento, que teria começado, segundo os hindus, quando da época do falecimento do Senhor Krishna, há cerca de 5 mil anos atrás. O Kali Yuga aqui se diz, na doutrina secreta, se menciona que tem 432 mil anos. mas há outras obras hindus que falam em 500 mil anos, sendo que já teriam se passado desses 500 mil anos, 5 mil anos. Restariam então, ouvintes, 495 mil anos de dureza nessa era de ferro. As outras eras, o Devapara Yuga, Tetra Yuga e Krita Yuga, são exatamente as eras de ouro, a época de prata e a época de bronze, onde obviamente o progresso espiritual é mais facilitado. E os hindus também falam, caros ouvintes, dos dias de Brahma, né? Ou o grande Kalpa, né? Que envolveria, né, todo o período de uma cadeia planetária, e que tem, caros ouvintes, um total de 4 bilhões e 320 milhões de anos. É essa a expectativa que os hindus têm para o desenvolvimento de todo o período planetário. Inclusive tem muito a ver com as próprias estimativas que a ciência faz para a idade atual do nosso sistema solar. Se estima que o sistema solar tem cerca de 4 bilhões ou 4 bilhões e meio de anos. E eles falam também, ouvintes, dos dias de Brahma, que seriam os 360 dias do grande giro do dia de Brahma, que no final das contas, ouvintes, daria para um sistema solar. E eu acho que quando eles diziam sistema solar, na verdade o que eles queriam dizer era sobre o universo, ouvintes. Eles estimam que um universo teria 311 trilhões e 40 bilhões de anos. É um número que realmente eu não sei de onde que eles tiraram. É a grande expectativa que os hindus têm dentro dessa grande evolução, ouvintes. Mas como nós dissemos para vocês, essa cronologia oculta é mais baseada nas visões da Índia, das visões das tradições exotéricas, e só serve realmente para a nossa referência, para que nós possamos estar ao par, né, do que representa, ouvintes, o grande tempo que se passa para a evolução. Então, ouvintes, o nosso programa, pelo avançado da hora, está chegando ao fim. Remetemos vocês ao livro O Sistema Solar e outras obras como A Doutrina Secreta, para aqueles que estejam mais interessados nessa questão cronológica de quantos milhões de anos são necessários para fazer essa evolução. A única coisa que fica clara, ouvintes, é que a evolução é um processo muito lento, que não dá saltos, ouvintes. Tudo vai sendo desenvolvido muito lentamente, com muito cuidado, para que, obviamente, os grandes objetivos sejam atingidos. Então, convido a todos vocês, uma vez mais, ouvintes, vamos encerrar esse programa como nós o começamos, com uma meditação, com uma vibração, nos unindo, ouvintes, para que nós possamos, uma vez mais, estar em conexão com a nossa chispa divina, com o nosso ser interior, relembrando sempre, ouvintes, a nossa conexão com o universo. Vamos, ouvintes, convido a todos vocês, vamos nos ligar com a nossa chispa divina, fechando os nossos olhos e uma vez mais conectando com a nossa natureza espiritual. Vamos sentir uma vez mais o nosso batimento cardíaco, a vida que pulsa dentro do nosso corpo, e com o poder da nossa mente, visualizemos dentro dos nossos corações o brilho da joia inefável que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos essa luz se expandindo. Essa luz, ouvintes, que está conectada com o coração de Deus e, através dele, com a suprema alma universal, da qual cada um de nós é um aspecto. Ligados ao cosmos, assim como as estrelas, assim como os planetas, assim como os seres vivos brilham no plano físico e no plano espiritual, que essa luz brilhe intensamente dentro de nós. Ilumine toda a nossa natureza, ilumine ao redor de nós e principalmente o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, caros ouvintes, que esta bênção que vem do alto possa despertar ainda mais essa chispa que arde no coração de todos vocês, que as nossas consciências estejam sempre à busca da verdade, à busca de mais conhecimento, de uma maior sabedoria e uma vida mais integrada. O programa Lux Esotérica está a serviço desta causa, ouvintes, dessa busca. E agradecemos muitíssimo sempre a audiência de vocês que nos acompanham ao vivo e a todos que nos assistem a qualquer hora do dia ou da noite nas gravações dos nossos programas. Nos despedimos aqui, ouvintes, para todos vocês, desejando um ótimo descanso, uma ótima noite para vocês e esperamos vocês nas próximas edições do nosso programa. Deixamos com vocês a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E, finalmente, ouvintes, aqui segue o virtual, mas sempre muito carinhoso, caloroso e fraternal abraço aqui do coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.